verdadeiros. Oh, oh, oh, dona desses animais, dona os seus ideais. Não há pedra em teu caminho, não há ondas no teu mar, não há vento ou tempestade que te impeçam de voar. Entre a cobra e o passarinho, entre a pomba e o gavião, o teu ódio ou teu carinho nos carregam pela mão. É a moça da cantiga, a mulher da criação, umas vezes nossa amiga, outras nossa perdição. Levanta a força que nos faz cair. Qual de nós ainda não sabe que isso tudo te faz, dona? Dona, oh, oh, oh. Às vezes à noite, quando ligas, dizes que tens saudades do nosso amor. E do lado feliz da nossa vida, que o outro lado triste separou. Quantas vezes confessas que há momentos que sentes falta de sermos dois em um, e na conversa perguntas se eu sinto o mesmo, e eu respondo chorar, estou como tu. Também penso ainda no passado, também eu sinto em mim a mesma dor, sem saber se está certo ou está errado, nós vivemos separados, quando ainda existe amor. Tantas vezes à noite, quando ligas, dizes que a solidão te dói demais, e na conversa perguntas se eu sofro ainda, e eu respondo a chorar, estamos iguais. Também eu penso ainda no passado, também eu sinto em mim a mesma dor, sem saber se está certo ou está errado, nós vivemos separados, quando ainda existe amor. Penso ainda no passado, também eu nós vivemos separados quando ainda existe amor. Também eu penso ainda no passado. Também eu sinto em mim a mesma dor. Sem um beijo de amigo sequer, sem um olhar, um sinal ou um gesto qualquer, e nem me deste uma chance que ainda esperava. Vejo agora que preferiste o silêncio com medo, talvez, que eu te prendesse chorando como tanta vez. Mas eu só queria dizer umas simples palavras. Eu queria apenas dizer-te que vou estar aqui, mesmo a sofrer não me esqueço de ti. Tu não estás, mas o amor fica. E também queria falar-te que fico a chorar, mas amanhã podes sempre voltar, como amor ou como amiga. Foste embora sem um sorriso, uma lágrima, seja o que for, sem uma sombra de pena ou de rancor, e nem sequer um motivo para eu fazer nada. Vejo agora que preferiste o silêncio com medo, talvez, que eu te prendesse chorando como tanta vez. Mas eu só queria dizer umas simples palavras. Eu queria apenas dizer-te que vou estar aqui, mesmo a sofrer não me esqueço de ti. Tu não estás, mas o amor fica. E também queria falar-te que fico a chorar, mas amanhã podes sempre voltar, como amor ou como amiga. Eu queria apenas dizer-te que vou estar aqui, mesmo a sofrer não me esqueço de ti. Tu não estás, mas o amor fica. E também queria falar-te que fico a chorar, mas amanhã podes sempre voltar, como amor ou como amiga. Foste embora. Olá amigos ouvintes, boa tarde mais uma vez, espero que estejam a gostar da nossa seleção musical, que foi feita a pensar em si. Espero que esteja a passar uma ótima tarde na companhia da Antena Web, a sua melhor rádio, a sua melhor companhia. Vamos retomar a música, desta feita com mais dois temas musicais. Primeiro tema, José Alberto Reis, Sozinho,

sabe, eu não consigo entender. Quando eu chego perto de você, eu fico todo bobo rindo à toa. Sinto teu calor dentro de mim. Eu nunca senti amor assim. Nunca mais vai existir outra pessoa. Tomou conta do meu pensamento. Agora é só você e eu. Não controlo meu sentimento. Por quê? Porque o meu coração já é seu, é seu, é seu. Meu desejo de querer é seu, é seu. Toda noite quando sonho com você, sou seu, só seu. E na hora do prazer, sou seu, sou seu. Eu acho que nasci pra ser, sou seu. Paixão assim eu sei, não existe igual. Às vezes me pergunto se é normal, se eu tô exagerando, me entregando demais. Um anjo assim não dá pra resistir. Deus te pôs no mundo pra me seduzir. Provei teu paraíso, agora eu quero mais. Tomou conta do meu pensamento. Agora é só você e eu. Não controlo o meu sentimento. Por quê? Porque o meu coração já é seu. É seu, meu desejo de querer. É seu, toda noite quando sonho com você. Sou seu, só seu. E na hora do prazer, sou seu, sou seu. Eu acho que nasci pra ser só seu. Noite quando eu sonho com você, sou seu, sou seu. E na hora do prazer, sou seu, sou seu. Eu acho que nasci pra ser só seu. Olá, amigos ouvintes, boa tarde mais uma vez. Espero que esteja a passar uma ótima final de tarde na companhia da Antena Web, no programa Os Melhores da Rádio. Vamos passar agora à receita do dia de hoje, que é bolo de laranja. Ingredientes são os seguintes: 4 ovos, 2 chávenas de açúcar, 2 chávenas de farinha, 2 a 3 colheres de chá de fermento, 2 laranjas médias para retirar o sumo da laranja e meia raspa de laranja. Preparação do bolo. Junta as gemas com o açúcar. Bate muito bem batido até ficar grossinho. Depois junta-lhe a farinha, o fermento, o sumo da laranja e a raspa da laranja. Mexe tudo muito bem mexido. Bate tudo muito bem batido. Depois, por fim, junta-lhe as claras em castelo e mexe bem mexido. Coloca depois isto tudo dentro de uma forma de buraco, untada com manteiga e farinha. Leva ao forno durante 45 a 50 minutos e vai experimentando com um palito quando o bolo está cozido. Estando o bolo cozido, retira fora do forno, retira da forma e coloca dentro de um recipiente. Esta é a receita para o dia de hoje. Bolo de laranja para o seu jantar, para o seu pequeno almoço. Este bolo, digo-lhe, é de comer e de chorar por mais. Ok? Então ficamos por aqui nesta nossa emissão de hoje, o programa Os Melhores da Rádio, referente ao dia 28 de julho de 2010. Prometemos voltar na próxima semana. Conto consigo na terça e quarta-feira, no horário das 19 às 19h30. Fique bem, fique na companhia da Antena Web. Então, até lá e uma ótima tarde para si.